Papa 083 on the ground at 46, located via taxiway Go, taxi via Alpha, Juliet, gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, Robot 0, entry. Gate 11 for passenger entry. Affirmative, gate 11. 11. Xanay 6251, bom dia, prossiga. Bom dia, existe uma possibilidade de informação que é uma para o Guarulhos? Da Elle da Motiva. É tudo na troca, viu lá. Xanay 6251, copia? Copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5570 no transponto. 360 autorizado para Guarulhos, já perdi o 1-0. O Xanay 6251 no correto, portal 5, chama pronto para o pushback, Xanay. Tá, obrigado. Salvador está 3601, portão 4, pushback estacionamento. São 3601, não autorizado, reporta táxi. São 3601 no táxi via Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 093, bom voo. Então ponte espera da 190, por lá, muito grato, ótimo dia, tá? 3601. Muito bom dia, 3601, pode esperar pronto, Dona Zero. São 3601, bom dia, autorizado. Linha LD colapso, Dona Zero, vento 190 graus, 109. Autorizado, linha LD colapso, Dona Zero, tá 3601. 3601, decolado aos 14, controle 120, décimo 8, bom voo. 08, grato, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia, TAM 3601, decolou. 3601, bom dia. Saldo radar na decolagem direto Leda. Desde o Leda, 3601. Coordenada para o ADTNT, para o 3601, no Salvador. Subir Salvador do Santri, informação de formação Delta, vai livrar 160 para... Corrijo, 200 para 160. Santri 3507, bom dia. Continua descendo para 2000 pés, direto pelo altímetro 013. Direto pelo pista 3601, passa 120, chama Recife, frequência 3325, bom dia. 3325, bom dia, até agora. Gente, vou contactar mesmo, chama 6251. Na 625 não autorizado no portão 05, chama táxi. Sam 3597 ao controle, após pelo voo Atuna. Está autorizado sinal LS pista no zero, reporta estabilizado localizador. Pelo Duna, Xané 6251, táxi via Pátio 1 no Índia, ponte para a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Xané 6251, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, no 29. Prossiga para o solo. Bom dia, solicito autorização aqui para o reboque da posição 12, aqui na remota, para a posição 10 do Pachuna. Está livre o reboque, reporta ao término. Ok, obrigado. Thank you. Oceana 6251, decolar 234, controle em 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado. Boa noite, Oceana 6251, no contato radar na decolagem, pode manter nível 360, direto, posição Leda, 6251. Direto, Leda, 360. Localizador Sandrix 517, pista vista. Gente, peguei 517, 2 vidas externas, completa LS, torre 1895. 1895, tá? 517, fecha já. Tan 3597, dia Serra. Tan 3597, avistado, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, no 19. Repouso, pista 10, Tan 3597, ajuste 1013. controle a possibilidade de uma pessoa mais à frente. Ótima. Guarde, minha 25 anos. Andrei 597, no Solas 41, no Libera via Fox, Tatiana me escuta via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, tá, 3597. Quando chama a Sérgio de frequência 13325. Um bom dia. Obrigado, bom trabalho.